essa porra, hoje ele te comanda. Tamo aí mais uma vez, eu vim pra ficar, e o pai que vai comandar. Hoje ele, na guitarra, Mosca, esse é o cara. Na bateria, Night Crow. E no baixo, Dedas. E no vocal, eu mesmo, Grilo, esse bosta.